é esta a lei do cão. A polícia mata o povo e não vai para a prisão. São homens da lei, reis da zona sul, vestidos bonitinhos no seu traje azul. Sobem pessoas onde fiam, não sei, e não podemos dizer nada, pois não somos da lei. Oh meu Deus, quando vão notar que da segurança não é apavorar. Agora não posso mais sair na boa, porque ela me para e me prende à toa. Não adianta dizer que ela está errada, pois a lei é surda, segue mal interpretada. Tenho que me comportar e andar com juízo, pois ela nunca está aonde eu preciso. Se eles me pegam, avisem meu pai. Se saio dessa vivo, não morro nunca mais. Não sei se meu destino é mofar atrás das grades ou ter meu corpo achado em um riacho da cidade. O que gritou e eu não entendi é se fazem tudo isso pra se divertir. E com sua boa imagem ela gasta boa grana. São Paulo é um estado com muita segurança. O povo todo ela aniquila, faz o trabalho errado, mas nunca vacila. E não tem erro, não tem apelo. Cortam sua cabeça, arrancam seus cabelos. Se você não for esperto, vai cair no sono eterno. Passa dessa para outra e adê no inferno. O sistema é assim e ninguém nunca me disse. Tropeça no presunto e esbarra em tolices. Você tem o rabo grande e se escapa da morte. Eu quero ser também, ser mal educado e não respeitar ninguém. Bater em qualquer jovem sem motivo nenhum, andar em liberdade sem trama algum. Você tem o rabo grande se escapar da morte. Se ela nunca te parou, você tem sorte. Ser também, ser mal educado e não respeitar ninguém. Bater em qualquer jovem sem motivo nenhum, andar em liberdade sem trama algum. Você tem o rabo grande e se escapar da morte. Se ela nunca te parou, você tem sorte. A burguesia nos ensina a não ter medo da morte. Nessa terra de sujeira, sair vivo é sorte. Os homens da lei são todos bons. Os homens da lei são todos bons.